Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Daquele jantão do Jovem Nerd, eu adoro o Natal! Aqui é o Azaghal e eu já não sou tão empolgado assim. Muito bem, nerds! Aqui estamos nós juntos para comemorar esta data festiva! Lambda, lambda, o quê? Lambda, pode parar, parou! Puxa o freio de mão, lamba, lamba, sapão bem gostoso, seus mequetrefes, seus anacolutos de padaria, suas bolachas de água e areia. Fechou o tempo, caiu o piano, passou o caminhão em cima, esmagou o tomatinho na beira da estrada. Aqui é o Grinch, que roubou o Nerdcast de Natal. Max, traga meu microfone. E aqui é o Scrooge, eu só tô aqui pela comida. E segue o bonde da alegria. Agora as regras são da caça. São as do Monte Espicho, onde eu resido e mantenho meus balangandãs, meus panos de bunda, e suporto toda semana em ondas médias e curtas da internet esse programete de podcast dessa família nerd, cambada de FTP, HTTP, SMTP. Vão nadar num lago de Java. WTF, LOL, embuste. Eu não consigo entender a psicologia de uma pessoa que se sujeita a transformar o trabalho numa diversão, numa conversinha entre amigos moleques, publicando depois pra todo mundo poder ver, numa vergonha alheia deprimente. Eu preferi bater palma pra maluco na praça. Eu tenho uma vida, eu tenho responsabilidades. E eu sei onde eles moram, Scrooge. Tá esperando o quê pra pôr abaixo? No meu tempo era pé na porta de carvalho e tapa na cara com luva de película. Isso agora acabou. Espero em Deus que sim. Rezo toda noite por isso, inclusive. Pode evitar que retome o programa. Eu estou em minhas mãos com o pendrive do único backup do Nerdcast de Natal. E eu vou comê-lo agora, com alguns parafusos e lasquitas de vidro. Coloca aqui nessa tigelinha, jovem. Comer no chão é coisa de fudido. Vou botar pra dentro. Grima de arquivo. Lapejando o quê? Comigo é assim. Box, traz uma galinha do dedo só pra me ajudar a engolir isso aqui. Me dá uma camiseta pro Léo de Bauer. Meu menino embaixo tá complicado. Aprendeu um MP3 no meu dente. Me dá uma toalha aí. I want to believe balimbaljão. Eliminadas todas as evidências, vamos agora mostrar como é que se faz um podcast de qualidade. Este Grinchcast é patrocinado pela Scrooge Marley. Mais de 100 anos de escrotidão. Selo 3Fs de qualidade. Feio, forte e formal. Mas antes, vamos aos e-mails. Canelada. Canelada. Para mais uma leitura de e-mails, caneladas e petelecos na glândula pineal. Vamos. Recados da paróquia, rapidamente. Não tem recado, a mulher do padre morreu. E-mails. Ela tá mais morta do que um prego de porta. Tiago Malta, sem idade, psicólogo de fundo de quintal, enquanto rola churrasco com pagodinho, Rio de Janeiro. Infelizmente, graças a este último Nerdcast, eu me descobri um verdadeiro especialista em celebridades que desapareceram. É muito bom quando as pessoas se descobrem. Geralmente acabam passando o frio da vergonha alheia depois, mas... Enfim, Juninho Bill, Sempre esteve ligado à música e participou de várias bandas de rock. Atualmente ele toca na banda Astros. Segue o link de um videoclipe. Se apresenta em fuleirões, churrascarias, em playground, segundo eu soube também. Super Vic, Tiffany Mahuda, Marie Brochette, Bissette, essa realmente saiu de cena. Com essa, tá? Ele escreveu cena com essa. Detalhe. Ficou lutando pela ama. Que porra é essa? Até 2006, quando desistiu, foi ser enfermeira no teste, lei meio, no Colorado. As pessoas até estudam, mas não assimilam, é complicado. Guilherme Carango, Caran, sofre de hemiplegia que contraiu após ser roubado dentro de um táxi. Fisicamente, o ator nada sofreu, mas por ver o taxista ser assassinado, ainda não se recuperou, sendo que esse incidente aconteceu em 2005. É isso. Chato, quase morri. Próximo e-mail. Andréia Pietro Luongo Pernilongo. Sem idade, sem cidade, sem nada. Senheira nem beira, me dá alguma coisa pra eu ter uma vida? Me dá esse sanduíche? Posso morar nessa poça de água parada e criar meus ovinhos aqui? Adorei o último Nerdcast. Gosto muito quando o tema é nostálgico. Mas tenho que apontar duas caneladas de vocês. O ator John Stamos, que fazia a série Full House, 13 é demais, não sumiu não. Participou das 5 últimas temporadas de ER, como o Dr. Tony Gates. E acabei de descobrir que ele participa da atual temporada de Glee, como o Dr. Carl Haller. Ah, também deu um pé na bunda da Rebecca Rosen. Sobre a banda Erva Doce, eles não tinham nada a ver com Sullivan e Massadas, composta pelos músicos Renato Ladeira, Marcelo Susequinte, Paulo de Castro, Roberto Lali e Pena. A banda lançou 4 álbuns e é responsável por alguns hits dos anos 80, como Amante Profissional, Erva Venenosa, versão de Poison Ivy, Pra Você Me Amar e Volta Meu Bem. Também abriram o show do Kiss no Maracanã, do Van Halen no Maracanãzinho. Não, Sullivan e Massadas não compunham as músicas do grupo antes que surgiram. Ai, quebrei minha boca, falei muito. Que pé no saco. Próximo e-mail, abre o lixo. Pablo Leão Gomes Adams, 31 anos, serial killer e pipoqueiro. Adoro besouros e bertalha com ovo. A Potencial, Rio de Janeiro. Potencial. Como você, a mim não, como vocês esqueceram de se perguntar por onde anda um artista famosíssimo, um renomado cantor e autor que teve até uma de suas canções, a música Nós Dois, que fez parte da novela Despedida de Solteiro e já até participou de um quadro dos Trapalhões, o grande Maurício Duboc. Por onde anda este cantor? Será que ele ainda faz shows? Será que ele está com saudades dos seus netinhos? Segue uma capa do álbum para os ouvintes que não tiveram o prazer de saber de quem se trata esse artista, que já nos proporcionou muitas alegrias. Olha aí, alegrias. Meu caro Scrooge. Já tá acabando, já tô na minha hora. Meu esfíncter está em petição de miséria. O Grinch! O que seria essa criatura peluda, solitária, criativa e bela, dona do complexo do Morro dos Bichos, em Quenlândia, que botou o Papai Noel para correr numa bola de hamster gigante para gerar energia para toda a cidade? A origem humilde, a infância nula, a adolescência insuportável, a maturidade moldada na unha, no dente, por conta própria e... Scrooge? Morreu? Ué, cadê o corpo? Onde é que se enfiou esse velhusco que me deixou falando aqui sozinho? No banheiro! Toca o programa daí! Quer saber? Não vai ter podcast! Eu não vou ficar aqui gravando essa meleca pra um bando de desocupado! Vão apertar uma tecla F5, vão escrever primeiro em cada postagem nova do Jovem Nerd! Eu desejo a todos os ouvintes nerds um péssimo Natal, um Natal zumbi. bem fedorento, com gosto de peixe podre, com quiabo babento. Que todos os rosbichos ressuscitem no meio da noite e gritem em suas geladeiras, e que três espíritos infernizem suas noites, querendo levar vocês pro passado e pro futuro com ectoplasmas de 1.21 gigawatts. Não exagere da sua sorte, Grinch. Não misture duas franquias literárias. O que foi isso? Enfim, eu quero mais aqui. Peraí, telefone, eu já volto. Porcaria, quem que ele mora dessas pra casa dos outros? Isso é coisa de quem não tem vida social. Se for Papai Noel, eu vou mandar ele pra... Alô? Anse. Aham. Anse. Tá. Era a família Jovem Nerd pedindo pra desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Que dia 7 de janeiro de 2011 eles estarão de volta com o Nerdcast Megabaga. Mas é claro que eu não vou passar recado nenhum. Opa, porcaria. Acabou mesmo. Não adianta esperar mais. Não tem programa. Pode ler no site e conferir no Twitter. Olha a barrinha de progresso. Tá quase no fim. Fui! Olha, meu filho, dá umas duas horinhas antes de entrar no banheiro, porque o negócio lá tá nervoso. Vamos. Tem que ser que nem o Dave. Vamos. Acho que tá bom. Corta essa risadinha minha aqui, não é pra botar essa merda, não, tá? Essa aí também não.